Amém. Eu sempre me perguntava por que é que o Senhor quis dar esse prêmio justamente a Maria Madalena, de ser a primeira entre nós a ver o Senhor. Não foi nenhum dos apóstolos, nem mesmo Pedro e nem mesmo João. Maria vai e anuncia a Pedro e João que o Senhor havia ressuscitado. Eles vêm, Pedro vem, João vem correndo na frente, eles chegam. João entra, aliás, João não entra, João fica ali vendo. Pedro entra dentro do sepulcro, depois que Pedro entrou, João entra também, examinam tudo, veem tudo, como as coisas estão, conferem todas as coisas, tanto assim que João pode até descrever onde estavam os panos, de que maneira eles estavam dobrados. João conferiu tudo. Eles saem do sepulcro, voltam e não veem ninguém. Eles não veem Jesus, mas com Maria, a Madalena. E você sabe por que a Madalena? Havia uma fortaleza, Magdala, bem em cima do mar da Galileia, que por um lado via todo o mar, portanto tudo aquilo que acontecia, porque ali era o lugar de chegada, tudo vinha por ali. Mas por outro lado via Cafarnaum, via a Via Maris, que era a grande estrada que vinha lá de Roma, imagine, lá de Roma até chegar à Terra Santa. Hoje são 3 horas, 3 horas e meia de avião entre Roma até a Terra Santa. E havia uma estrada, a Via Maris, que vinha de Roma e chegava até a Terra Santa. E para fazer isso, uma volta enorme, porque tinha o mar na frente, então tinha que dar a volta toda. Lá do alto, eles avistavam tudo. Lá estavam os oficiais, lá estavam os soldados, e Maria servia a eles como prostituta de classe, para aqueles que tinham dinheiro e tinham poder. Mas depois que ela encontra o Senhor, tudo mudou na sua vida. E eu perguntava: Senhor, é justamente porque ela foi tão fundo que o Senhor quis lhe dar esse presente de ser a primeira a te ver ressuscitado? Não foi Pedro, o chefe da igreja, não foi João, o discípulo amado, não foi, mas foi ela. Eu acho que o Senhor me deu a resposta. Por que foi Maria a escolhida? Porque ela foi a mais decidida, ela foi a mais determinada em seguir o Senhor. Interessante, a Pedro, a João, ao irmão de Pedro, André, a Tiago, irmão de João, Jesus chamou. A Maria Madalena, não. Jesus passou e disse: segue-me. Também Mateus, que estava lá, como publicando, cobrando os seus impostos, Jesus passou e disse: vem, segue-me. A ela, não. E ninguém imaginaria que Jesus chamasse realmente uma mulher. Mas ela quis ser discípula. Talvez justamente por causa da vida que ela levou. Quando ela encontrou o Senhor, ela percebeu: ou eu dou tudo, ou... Obrigado, obrigado. Foi brincar, vocês foram sérios na brincadeira. É isto. Ela foi determinada. Ela rompeu com o pecado, a primeira coisa, ela rompeu com o pecado. Ela sabia da sua vida, ela sabia dos estragos que por isso aconteceram na sua vida. Ela não podia ser mais ou menos, ela só podia ser. Eu até penso que Maria Madalena nem diria ou santa ou nada, ela diria ou santa ou santa. Ela rompeu com o pecado. Ela parou determinadamente com aquela vida. Nada mais, nada mais. Dinheiro nenhum, perfume nenhum, joia nenhuma, riqueza nenhuma. Nada, nada, nada. Qualquer um daqueles oficiais romanos, mesmo que viesse um dos grandes, e ela tivesse grande chance de dinheiro, até mesmo de ir com ele para um país distante, não, não, não, não, não. Tinha terminado, e com mais ninguém, com mais ninguém, com mais ninguém, com mais ninguém. E aí está a determinação de Madalena. Ela rompeu com o pecado. Você sabe de uma coisa muito triste, uma coisa muito infeliz, que vários levantaram e colocaram isso em livro, colocaram isso em romance, colocaram isso em peça teatral, como aquela que inaugurou a nova era, colocaram isso em filme, e até ultimamente aconteceu na Itália mais um filme trazendo isso, que colocam Madalena como se fosse, desculpe dizer assim com clareza, amante de Jesus, e que estava ali justamente para ser amante de Jesus. E alguns insinuam e alguns mostram mesmo Madalena como amante de Jesus. Por que que eu trouxe isso tão triste? Tão feio, que não tem nada que ver com a verdade, nada, nada, nada, nada, nada. Não caia nessa história, não tem nada que ver com a verdade. Mas por que que isso aconteceu e se repetiu e se repete? É bem capaz que daqui a pouco apareça um outro filme, uma outra peça, um outro romance, mais uma vez querendo voltar à mesma tecla, insinuando ou colocando mesmo no seu enredo que Maria Madalena, ela era amante de Jesus. Por que isso? Porque justamente o inimigo tem tanta raiva dela, tem tanto ódio justamente de Maria Madalena, que não suportando o que ela fez, ela rompeu com o pecado, ela foi geração PHN, porque ela rompeu definitivamente com o pecado. O demônio a odeia tanto que a tem caluniado esse tempo todo. Ela tem inventado todos esses casos, esses fatos, inventou causos dela com Jesus, insinuando, inspirando isto para desfeitear a coisa mais linda que alguém fez. Ela foi à frente de Pedro, ela foi à frente de João, ela foi à frente de todos os apóstolos, de todos eles. E ela determinou-se, ela rompeu com o pecado. A vida velha já era a vida velha. Impressionante. Depois que Jesus morreu, os apóstolos caíram na prostração. Em termos atuais, nós até diríamos que ficaram depressivos, alguns deles. É só ver, narrado nos Atos dos Apóstolos, o que aconteceu com os dois discípulos de Emaús. Quem vê o diálogo de Jesus, que eles não conseguiram perceber que era Jesus que estava com eles, tão depressivos eles estavam, tão frustrados eles estavam, que andaram horas com Jesus no caminho de Jerusalém até Emaús, e não perceberam, só foram perceber quando chegaram em casa ao partir do pão. Eles estavam tão mal que não perceberam que era Jesus. Aconteceu assim com Pedro. Você se lembra bem, está pertinho do fato do evangelho narrado hoje. Logo depois, no capítulo seguinte, que é o capítulo 21, vai dizer que Pedro voltou para a Galiléia, chegando a Galiléia, a sua terra, vendo ali o mar da Galiléia, ele pegou os seus companheiros, Tiago, João, Tomé, e disse para eles: eu vou pescar. E foi. E eles disseram: nós vamos contigo. E pegaram os barcos, pegaram as redes e foram. Muitas vezes nós lemos esse trecho como se Pedro, até para se divertir um pouco, naquela noite resolveu pescar, eu vou pescar. Não, não foi assim. Não foi uma pescaria que ele foi fazer. Depois que Jesus morreu, e eles já tinham visto Jesus, Jesus lhes havia aparecido, mas de tal maneira eles se frustraram, que Pedro havia resolvido voltar à antiga vida. Claro, Pedro não queria mais ser pecador como ele era antes, mas ele queria voltar à sua vida antiga. Tanto assim que disse, está no Evangelho, eu vou pescar. E eu repito, esse eu vou pescar não é ir fazer uma pescaria, eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. Eu era pescador, eu volto a ser pescador. E imediatamente 2, 3, 4 deles já disseram, nós vamos contigo. Pedro precisava de mais alguém, já tinham formado de novo o grupo inicial, foram pegar os barcos, foram pegar as redes, ia sair uma outra companhia de pesca. Graças a Deus que tudo deu errado, porque naquela noite não pescaram nada, e no dia seguinte Jesus estava à espera deles. Mas que maravilha, gente, que beleza, com Maria Madalena não aconteceu assim, ao contrário, Jesus tinha morrido, Jesus foi sepultado, enquanto os outros foram se esconder de medo dos judeus, ela pegou as suas companheiras e de madrugada, portanto correndo todo o risco, sabendo que lá no sepulcro ela só encontraria os soldados que estavam tomando conta do sepulcro, lá foi Maria Madalena com as suas companheiras, determinada, ela tinha rompido com a sua vida antiga e não tinha nada mais com a sua vida antiga. Pedro quis voltar, os discípulos de Emaús estavam voltando, ela não. Eu acho que você já entendeu tudo. Hoje o Senhor está dizendo para nós, vocês precisam ser determinados, você meu filho, você minha filha, precisa ser determinada como Maria Madalena. Porque se você fica eternamente nesse mais ou menos, nem frio, nem quente, morno, você não vai a lugar nenhum. Maria Madalena sabia que se ela ficasse naquela mornidão, ela não iria a lugar nenhum, porque ela sabia quem ela era, ela sabia das suas paixões, ela sabia da sua concupiscência, ela sabia da vida que ela tinha levado, e ela sabia dos estragos que tinham acontecido na sua mente, na sua fantasia, na sua imaginação, no seu coração, nos seus sentimentos, até mesmo no seu corpo, ela sabia todos os estragos. Por isso ela foi determinada. Para mim não há mais retorno, ou é seguir Jesus, ou é seguir Jesus. Jesus está morto, ele está sepultado, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Ela não sabia o que haveria de acontecer, mas eu posso dizer, ela foi a primeira que passou a barreira da morte e penetrou na ressurreição. Porque mesmo sabendo que Jesus estava morto, o que ela ia buscar com Jesus morto, meu Deus do céu? Tinha morrido, e a gente diz para uma pessoa que perdeu alguém, morreu, volta para casa, vai retomar a vida. Não, ela não tinha mais uma vida a retomar. Não tinha, para ela não havia retorno. Então ela vai para o sepulcro onde estava o seu mestre. E porque ela foi para o sepulcro onde estava o seu mestre, ela foi a primeira a passar a barreira da morte e chegar à ressurreição. Eu não sei, obrigado, você compreendeu? Gente, é assim conosco, é assim comigo, é assim com você. Pena que a gente permaneça sempre no mais ou menos e se satisfaça com o mais ou menos. Até a gente tem medo de ser radical, tem medo de ser chamado de radical, tem medo de ser chamado de fanático e outras coisas. A gente tem medo de ir às últimas consequências, a gente tem medo de ser determinado. Pelo contrário, a gente prefere ser Maria, vai com as outras, e José, vai com os outros. Até existe aquela expressão, né? A nossa amizade não começou na porta do botequim. E a pessoa logo acrescenta, porque é brincadeira, A nossa amizade começou dentro do botequim. Conosco com Jesus é totalmente ao contrário. A nossa amizade com Jesus não nasceu na porta de nenhum botequim, de nenhuma zona de prostituição, de nenhum boco de nenhuma boca de fuma, de fumo, em nenhuma roda de cerveja, em nenhuma boate, em nenhuma danceteria, em nenhuma lanchonete. Não, em nenhum desses lugares. A nossa amizade com Jesus aconteceu lá, no âmago, dentro do coração de Jesus. Justamente por causa do meu pecado, por causa da minha miséria, por causa da minha vida passada, por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu sei que eu sou, por aquilo que eu sei dos estragos que o pecado fez na minha vida, porque eu sei aquilo que eu sou determinado e preciso ser determinado. Eu não tenho mais retorno. E bem-aventurados aqueles que, como Maria Madalena, proclamam: eu não tenho mais retorno, é só com Jesus. É só com Jesus. Agora nós temos a grande alegria, nós sabemos que Ele está ressuscitado. Maria não sabia que Jesus estava ressuscitado, não sabia. Mas a vida dela não tinha retorno, ela foi para Jesus morto. E indo para Jesus morto, ela encontrou a ressurreição. Passou as portas da morte e chegou à ressurreição. É isso com você, meu irmão. É isso com você, minha irmã. Você precisa ser determinado. Você precisa ser determinada. Especialmente se você foi fundo no pecado. Especialmente se você sente o fogo da concupiscência, o fogo da paixão no seu corpo, nos seus membros. Se você sabe da sua fraqueza, se você sabe que você é frouxo, é fraco, que você cai facilmente, você não foi um grande pecador, mas você é levado por qualquer ventinho, qualquer companheiro te leva, qualquer companheira te leva, qualquer pessoa te desencaminha, qualquer prostituta te atrai, qualquer menina de programa te leva, qualquer revista pornográfica te atrai, qualquer programa passando ali na televisão te prende, você fica lá suspenso. Sabendo disso, sabendo quem você é, sabendo dos estragos que o pecado fez em você, sabendo da sua homossexualidade, sabendo que infelizmente você entrou na região de uma pessoa lésbica, você sabe que você não tem retorno, ou é com Jesus ou não é nada. Você sabe que com Jesus você pode ser santo, você pode ser santa, porque você não tem retorno no pecado, você não tem nada mais a esperar, é só com Jesus. Mas você precisa ser determinado. Infelizmente, tudo que está ao nosso derredor, e digo hoje com grande dor, infelizmente muitas vezes em muitos setores da igreja, o que se mostra, o que se prega, o que se leva até mesmo na confissão, é o mais ou menos. Mas Deus está nos dando a graça de sermos como Maria Madalena. Ela inaugurou e nós inauguramos com ela, ou santo, ou santo, ou santa, ou santa, e nada mais. Ela inaugurou a geração PHN, nós estamos com ela, nós rompemos com o pecado, e para mim não há mais retorno. Você precisa fazer a mesma coisa. Não faça depois, faça agora. Vai falando para o Senhor, vai falando para o Senhor. Não fale só na emoção, mas fale realmente pelo Espírito. Senhor, estou dizendo quanto a mim, Senhor, e eu preciso ser mais determinado ainda. Vai falando, eu quero ouvir a sua voz. Eu preciso ser mais determinado ainda, Senhor, e eu quero ser mais determinado ainda. Obrigado pela graça desta missa, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse aniversário, Senhor, obrigado por Maria Madalena. Eu preciso ser mais determinado ainda, Senhor. Eu não tenho mais retorno, Senhor. Para mim é somente o teu caminho, para mim é somente a santidade, para mim é somente a ruptura com o pecado. Eu não tenho meios termos, justamente por causa da minha fraqueza, justamente porque eu sou tão pequeno, justamente porque eu já caí tanto, Senhor, porque eu sei quem eu sou, Senhor. Eu só posso dizer: estou contigo e não abro, Senhor, e não saio do teu caminho. E eu não posso sair do teu caminho, Senhor, não tenho como sair. Para mim não há retorno, Senhor. Eis-me aqui, eis aqui a confirmação. Eu estou fazendo como que um voto, Senhor, um juramento diante de ti, uma proclamação diante de ti, Senhor. Para mim também não há mais retorno. Eu sou teu, eu te pertenço. Eu só posso caminhar contigo, eu só posso caminhar rumo à ressurreição, rumo à santidade. Eu só posso estar no teu encalço, Senhor, como Maria Madalena. Madalena, além de Pedro, além de João, além de qualquer um deles, eu só posso ser como Maria Madalena, determinado. Faz o sinal da cruz na sua testa, para que isso se grave na sua mente, pelo poder do Espírito, e venha apagar todo o restante. Assim como na informática, você mexe algumas coisas ali e você deleta programas inteiros. Que agora, com esse sinal da cruz que você repete, seja deletado tantas coisas contrárias. Estavam programados em você, gravados aí em você. E ao mesmo tempo que se grave agora, e que essa seja a sua programação, a do Espírito, para mim não há mais retorno. Eu sou do Senhor, inteiramente do Senhor, unicamente do Senhor, ou santo ou santo. PHN, rompi com o pecado, não tenho mais nada com o pecado. Faz o sinal da cruz sobre os seus lábios, para que você proclame isso com os seus lábios. Faz principalmente o sinal da cruz sobre o seu coração, para que isso também se grave e aconteça no seu coração, para que isso aconteça na sua vontade, e você seja decidido, determinada como Maria Madalena. Mas talvez você diga, mas graças a Deus, eu não sou tão pecador assim, tão pecadora assim. Graças a Deus não aconteceram na minha vida coisas como aconteceu com Maria Madalena. Deixa eu dizer, justamente por isso, meu filho, justamente por isso, minha filha, você precisa ser muito mais determinado ainda. Porque o maior perigo não está com os grandes pecadores, que até pelo susto de terem sido grandes pecadores, até pelos estragos que essa vida de pecado fez neles, quando eles têm a graça da salvação, é como se nós pegássemos aquelas sementes que estão dentro da fruta, e você aperta assim, e aquela semente, aquele caroço, puff, e aquele impulso que joga para frente, é como aquele pêssego chamado solta caroço, né? Graças a Deus, aqueles que tiveram uma vida errada, aqueles que tiveram um passado muito dolorido de pecado, quando tem a graça da conversão, salta de dentro deles como aquele caroço e os impulsiona e os impele para frente como Maria Madalena. O grande perigo está com os mais ou menos, que foram bonzinhos, bons filhos, tiveram um bom namoro, um bom casamento, são bons jovens, bons estudantes, bons companheiros, hoje são bons casados, bons frequentadores da igreja, bons, bons. E Jesus olha para eles: não aguento com você, não aguento com você, ai que ânsia de vômito, ai que ânsia. É, porque isso está no Apocalipse, você conhece bem essa passagem. Jesus falou às sete igrejas, e impressionante, a última igreja, a igreja de Laodiceia, a última, a respeito dela ele diz: conheço as tuas obras, não és nem frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Ai que ânsia, você sabe o que é, está com ânsia de vômito, não é verdade? Que terrível, gente. Este é o grande perigo para nós. Esse é o grande perigo para você, que graças a Deus não teve grandes problemas, não teve grandes pecados, não teve grandes desatinos, não foi longe demais, não caiu na droga, não caiu no adultério, não caiu na prostituição, não caiu na bebida, não caiu na vida, não caiu na gandaia, e por isso vive uma vida mais ou menos. E Jesus está dizendo: não aguento mais, oxalá fosses frio, Oxalá tivesses caído na gandaia, daí eu te surpreenderia, você levaria um susto. Mas porque eu quis te cultivar desde menino, desde menina, desde criança, desde jovem, porque eu fiz com que você me conhecesse ainda jovem, justamente por isso você me dá esse tapa na cara, me levando também no mais ou menos, porque eu amei você, porque eu te quis bem cedo, porque eu te preservei, eu te deixei na virgindade, você me trata desse jeito. Seria preferível que eu te jogasse no mundo, que eu te jogasse na sarjeta, talvez se você não fosse nem mais virgem e tivesse até perdido a sua saúde com uma doença grave, tipo AIDS, talvez aí você se assustasse e você não daria tapas na minha cara, mas você pularia no meu coração e queria ser meu unicamente meu, minha unicamente minha, mas porque eu quis te preservar desde cedo, você me paga assim desse jeito, bonito pagamento que você me faz. Por isso eu não aguento mais. Estou com uma ânsia de vômito tremenda. E se o pai não tivesse me segurado, eu já tinha te vomitado. Graças ao pai que eu não te vomitei ainda. Eu te fiz chegar até esta festa de Maria Madalena, para te dizer, se ela, que foi fundo no pecado, não tinha mais retorno, se ela não pegasse um caminho rente, determinado comigo, ela se perdia, a sua situação é pior. É pior. Porque você viveu sempre com as outras, prefere ser Antônio, José, como os outros, no meio dos outros. Você tem medo de ser chamado radical, de ser diferente. Mas hoje eu estou te falando claramente, você, principalmente, que foi preservado por mim de grandes quedas, ou você se determina com Maria Madalena, ou infelizmente, você acaba se perdendo no seu mais ou menos, porque o seu mais ou menos não vai te levar a nada, a nada. Qualquer ventinho de tentação te pega, verdade ou não é? Qualquer pornografiazinha te pega. Qualquer situaçãozinha de colegas, de companheiros te pegam. A sua vontade é fraca, fraca, fraca, e você sabe disso. A sua vontade é fragilíssima. Qualquer coisa você está cedendo. O teu corpo pediu, você concede. Os companheiros convidaram, você vai. A atração aconteceu. Passou alguém, os seus olhos vão, os seus olhos acompanham. Parece que você é movido a pecado, é. Desculpe, diz Jesus, você é um João bobo, como aqueles bonecos. Você faz o que você quiser, o boneco vai e volta, vai e volta. Está sempre em pé. Mas que em pé, você conhece aquele boneco, né? O João bobo. Está sempre em pé. Você dá o maior chuto nele, ele vai lá embaixo, bate a cabeça. Mas pela posição, pelo jeito de fazer o boneco, ele logo fica em pé de novo. Você está sempre em pé, meu filho. Nunca deixou a minha casa como o filho mais velho. Mas desculpe, não passa de um João bobo. Não passa de uma Maria boba. Eu não quero mais você assim. Você viu a música que nós estávamos cantando? Pega para mim a música de novo. A minha alma tem sede de Deus. Sabe que esse salmo foi um desafio para mim? Muitas e muitas vezes. Ainda mais porque, nos primeiros domingos, o primeiro salmo da manhã é este, e por isso nas festas, hoje a festa de Maria Madalena, tinha justamente esse salmo. Por ser festa de Maria Madalena, o ofício era festivo, e o primeiro salmo era este. E para mim era até um problema, mas como é que eu vou dizer, minha alma tem sede de Deus, se eu não sinto nada? Eu não sinto essa sede, eu não sinto esse arrojo, eu não sinto esse impulso. Eu tive que compreender que não é pelo sentimento, mas é pela fé. Até pelo contrário, a minha alma não aguenta nada se ela não estiver voltada para o Senhor. A minha alma é como, como é que chama aquela grande flor? O girassol. A minha alma é como o girassol. Ou a minha alma está voltada para o Senhor, voltada para o sol, eu não sou nada. A minha alma é como a agulha da bússola. Ela precisa, é próprio da natureza dela. E o único jeito de eu caminhar, de eu ser, é eu estar voltado para o Senhor, unicamente para o Senhor, exclusivamente para o Senhor. Se há umas balançadas para cá e para lá por causa das agitações da vida, mas como a agulha da bússola vai, se mexe, passou aquele momento, ou até mesmo no momento da tribulação, a agulha está procurando o norte, eu estou procurando o Senhor, mesmo sem sentir. Eu preciso saber pela fé que a minha alma tem sede de Deus. Foi só assim que eu consegui rezar esse salmo, e é só assim que eu consigo rezar esse salmo e viver esse salmo. Porque você pensa, ao padre, o padre Jonas, porque é o padre Jonas, ele vive assim, em arrobos, em êxtases. Quando ele vai rezar, ele sobe assim, meio metro, um metro de altura, ele tem visões e tem aparições, grandes consolos, grandes arrebatamentos. Eu já contei para a minha comunidade, digo para você, a minha vida, ...60% portanto mais da metade é aridez. Você sabe que aridez é aridez. Mas eu vejo, foi um sinal poderoso de Deus. Amém. Amém. Amém. Porque Jesus mesmo disse que a sua vinda será como a de um ladrão. Quando ninguém espera, quem de nós esperava faltar energia elétrica e ficarmos totalmente no escuro, sem luz, sem imagem, sem som? Ninguém. Pelo contrário, a palestra vinha, a homilia vinha animada, você esperando o que eu fosse dizer, quando eu comecei a dizer que a minha vida 60% é aridez. Acabei de dizer isso e a energia elétrica faltou. Se o Senhor viesse naquela hora em que faltou energia elétrica, como é que você estava? Graças a Deus, eu teria a graça de ver o Senhor. Sinceramente eu digo, com toda a minha fraqueza, eu tinha a graça de ver o Senhor. Se você está da mesma forma, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Mas se você precisa consertar alguma coisa para trás, conserta depressa. A hora é agora, não espere, porque você não sabe se você vai ter outra chance, como está tendo agora nesse momento, onde o Senhor, além de tudo, Ele nos mostrou por esse sinal, meu filho e minha filha, na hora que você menos esperar, ou eu venho ou você vem. Porque não é verdade, não se assuste, eu só digo isso como termo de comparação. Eu estava falando aqui animadamente, na hora que eu disse para você, a minha vida espiritual, 60% dela é aridez, e faltou energia elétrica, eu não podia ter tido um colapso, qualquer coisa, eu não podia ter caído morto aqui, podia, não podia aparecer um louco qualquer aí, pegar o dado um tiro, podia, não podia cair alguma coisa lá de cima, na minha cabeça justamente, podia, mas uma gota a mais, uma gota a menos de sangue no meu cérebro, eu também ia, o Senhor não viria, mas eu iria para Ele, e você a mesma coisa, é verdade ou não é? Jesus diz para você e para mim, na hora que faltou energia elétrica, eu poderia estar indo ou você vindo? É lógico ou não é lógico? E por que então a nossa vida continuar no seu eterno mais ou menos? Naquela hora, o Senhor já selou a minha e a sua vida. Para mim, não há mais retorno. Não sei para você. Desculpe agora, o problema é seu. Eu fiz tudo aquilo que cabia a mim, inclusive nessa pregação. Até o Senhor caprichou dando este sinal. Se você quer enterrar a sua vida, se você quer levar a sua vida para o precipício, me desculpe, o problema é seu. Claro, até o fim, eu vou continuar lutando para te recuperar, mas agora eu preciso dizer, o problema é seu. Porque eu não sei se eu e você vamos ter uma outra chance de mudar radicalmente, de guinar radicalmente o rumo da minha, da sua vida. E o Senhor está dizendo, você não pode mais continuar no mais ou menos. Se você foi um grande pecador, uma grande pecadora, que estragou toda a sua vida, justamente por isso você tem que ser como Maria Madalena, e você não tem mais retorno. Mas se você é dos bonzinhos, se você não teve grandes problemas, se você não teve grandes quedas, se você agora é das boas pessoas, mas ainda você não pode continuar mais ou menos, você precisa ser determinado como Maria Madalena, determinada como Maria Madalena, romper com o pecado e se jogar determinadamente para uma vida nova, uma vida de santidade. Gente, ainda mais no mundo em que nós estamos hoje, ou a gente é tudo ou a gente é nada. É isso, ou a gente é tudo ou a gente é nada. Eu repito, ou a gente continua um João bobo, uma Maria boba, sendo jogado para baixo e para cima. Está sempre em pé, mas que em pé é este? Obrigado, Senhor, porque nos falou fortemente. Da minha parte, Senhor, eu te digo, eu não tenho mais retorno, ou santo ou santo. PHN, Senhor, a cada dia, rompi com o pecado. Eu não posso mais, eu não quero mais pecar. Eu só posso ser santo. Qual é a sua resposta? Vai dando a sua resposta para o Senhor. Até faça isso, levanta a sua mão direita como sinal de juramento e fale com o Senhor. Agora eu até estou de olhos fechados. É você com o seu Senhor? Da minha parte, Senhor, eu peço clemência e misericórdia. A minha determinação está aqui, Senhor. A minha decisão é esta, Senhor. Guarda a minha decisão, sela a minha decisão. Da minha parte, Senhor, eu não tenho retorno. É como Maria Madalena. Depois de tudo isso, depois desse congresso, depois do dia de hoje, depois dessa festa, depois dessa pregação, depois desse sinal, Senhor, ou tudo, eu não tenho nada, Senhor, eu não posso ser nada, ou tudo, ou santo, rompi com o pecado e rompi com o pecado, e terminou, Senhor, eu quero ser como Maria Madalena, mesmo que tenha que procurar-te no sepulcro, eu vou para ti, Senhor, para poder passar as portas da morte e chegar à ressurreição. Meu irmão, minha irmã, é assim que você vai passar pelas portas da morte e chegar à ressurreição, porque se o Senhor estivesse vindo, ou se você estivesse indo, você ia encontrar-se com a porta da morte e a porta da ressurreição. Verdade ou não é? E você só poderia ressuscitar, ou você podia ficar na morte e ser levado para o inferno. Não, você não pode, não pode de jeito nenhum. Naquela hora que faltou energia elétrica, se o Senhor estivesse vindo, ou se eu e você estivéssemos indo, nós só poderíamos estar passando os umbrais da morte para chegar à ressurreição. Que bom se o Senhor tivesse vindo àquela hora, não é? Mas não é verdade? Eu estaria contentíssimo, não sei porque você fica hesitante, eu estaria contentíssimo. Eu estaria contentíssimo. eu já estaria com o Senhor. Com toda a minha fraqueza, com todo o meu passado, eu já estaria com o Senhor, já estaria festejando, já estaria vendo o Senhor face a face, eu já estaria com o meu corpo ressuscitado, não precisava mais de paramento não, estaria com o meu corpo ressuscitado, igualzinho o corpo de Jesus. E eu quero que você possa dizer a mesma coisa, se você não estava podendo dizer isso, meu irmão, minha irmã, determine-se agora, faça o que é preciso fazer. Se é preciso se arrepender, se arrependa. Se é preciso romper, rompa. Se é preciso se decidir, se decida. Se é preciso se determinar, se determine. Se é preciso se confessar, se confesse. Seja preciso fazer o que for, se é preciso romper com aquela amizade, com aquele casamento, se é preciso romper com aquele namoro, com aquele tipo de coisa, se é preciso romper com o dinheiro, se é preciso romper com aquela situação, se é preciso romper com droga, com bebida, com adultério, se é preciso romper com o que quer que seja, com o seu eterno mais ou menos, rompa, rompa, rompa, rompa, rompa, rompa, e determine-se, porque o Senhor já deu para mim e para você o sinal. Só podemos ser como Maria Madalena, sem retorno, sem retorno, sem retorno, sem retorno, sem retorno, sem retorno. E felizes, bem-aventurados os que são sem retorno. Eu só quero terminar com aquilo que eu estava dizendo para não deixar no ar. Eu só posso cantar essa música. A minha alma, como é que é o tom? A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Canta outra vez. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Eu só posso cantar essa música na fé. Que eu dizia a você, eu não sinto. 60% da minha vida é aridez. Você sabe que aridez é aridez, é secura de não sentir nada. Digo para você, eu não tenho arrebatamentos, arrobos, êxtases, não subo nem um centímetro acima do solo, não. Deus não me leva por visões, por aparições, estou dizendo sinceramente. Deus me leva na dureza da fé. 60% da minha vida é aridez. Você diz que bom, padre, então os 40% é gozo. Não. Os outros 30% são cruz. Cruz. Você sabe o que é cruz? Os outros 30% da minha vida são cruz. Graças a Deus que não são 60% de cruz e 30% de aridez. Deus foi bom comigo, só me deu 30%, porque sabe que eu não, talvez não aguentasse mais cruz do que isso. Mas 30% da minha vida é cruz, é sofrimento. Talvez a sua também seja. Talvez você seja como eu, que tem 60% de aridez e 30% de cruz. Então a gente perfaz 90%. O máximo que eu tenho de gosto, de satisfação, de sentimento, de sentir, é 10%. Esse 10% assim, salpicado na vida, como a gente faz, né? Eu pego um salzinho assim, dá uma salgadinha aqui. Então Deus bondosamente vem salpicando a minha vida, há momentos, graças a Deus, em que Ele dá grandes alegrias, grande satisfação. Mas para quê? Passado aquele momento, eu saber, estou na fé, retomo na fé, e continuo sabendo que a minha alma tem sede de Deus, nesse sentido, ou eu estou em Deus, ou eu estou em nada. Então eu não posso ficar, eu tenho que ser como a agulha da bússola, aconteça o que acontecer, por pior que seja a cruz, por mais árida que seja a aridez, eu preciso me voltar para Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Tua alma tem sede de Deus. Tua alma tem sede de Deus. E principalmente para você, que tem que viver na fé, que tem que viver na aridez a maior parte da sua vida espiritual, para você que tem que viver na cruz do sofrimento grande parte da sua vida, é sobre você que eu imponho as minhas mãos, e você pede também, estou pedindo, Senhor, porção dobrada do teu Espírito Santo, justamente para nós, Senhor, para nós que precisamos passar a maior parte da nossa vida na aridez. Sim, Senhor, porque nós precisamos mais do que ninguém sermos determinados, Senhor. Mesmo sem sentir nada, nós precisamos ser determinados, Senhor. Mesmo que nós não sejamos dos grandes pecadores, mas dos bonzinhos, Senhor, nós precisamos mais do que ninguém sermos determinados. Mas aqueles que são, Senhor, os que tiveram uma vida pregressa, uma vida de grandes tormentos, uma vida de grandes pecados, todos nós, Senhor, sem exceção, só podemos ser determinados por Ti. Derrama o Seu Espírito Santo, Senhor. Derrama o Seu Espírito Santo, Senhor, e que na fé nós possamos Te seguir determinados como Maria Madalena. Nós não queremos ser Maria, vai com as outras. Nós não queremos ser João Bobo. Nós queremos ser como Maria Madalena. Nós queremos ser como João Batista, Senhor. Radicais, determinados, decididos naquilo que é o nosso destino, ou santo, ou santo, ou tudo, e nada para o pecado, e nada para a vida velha. Senhor, mesmo que eu esteja na aridez, na dor, no sofrimento, na cruz, é só contigo, só na tua direção. Mesmo que eu tenha que passar pela porta da morte, Senhor, contigo eu passo pela porta da morte, Senhor, na tua direção. Se tu estás no sepulcro, é na tua direção que eu devo ir, Senhor, e eu tenho a certeza, na hora que eu ultrapassar a porta do sepulcro, eu encontrarei não a morte, mas a ressurreição. Obrigado, Senhor, pelo sinal que nos deu. Quando tudo acabar, quando tudo se desfizer, quando o Senhor disser o basta para o mundo presente e o Senhor vier na glória, que nós estejamos prontos, preparados, Senhor, para te receber e passarmos da morte para a vida, passarmos dessa vida para a vida definitiva, passarmos desse corpo para o nosso corpo ressuscitado, porque a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Eu me encanto sempre, desculpe, eu me encanto sempre quando vejo esses casos de crianças, porque as crianças estão nos dando lição. Aconteceu, eu ia indo para lá, acho que você viu, acho que as câmeras nem me acompanharam, não era para acompanhar mesmo, eu já estava saindo de campo, fiz a minha parte, graças a Deus, o gol aconteceu, estava saindo de campo, contente, mas o seminarista veio na minha direção e já foi dizendo a Raquel, fez mais um arrastão, está aqui, está mandando para o senhor, para o vô Jonas. Me encanta isso, porque as crianças estão entendendo. As crianças estão entendendo. Elas estão investindo. Elas estão investindo. E eu fico muito contente. Eu fico muito contente, porque isso faz parte também da minha infância. Eu também tinha o meu cofrinho, eu também fazia o meu cofrinho, porque muitas vezes eu não podia ter o meu cofrinho. Então eu também desse jeito fazia o meu cofrinho. E fazer o cofrinho é determinação, né, gente? Porque você fez o cofrinho para colocar todas as moedinhas lá. E na verdade não era o que meu pai me dava, porque meu pai não podia me dar. Eu nunca tive mesada na minha vida, nunca tive. Papai nunca pôde me dar mesada, nunca. Eu ia catar lata, catar vidro. Naquele tempo até osso a gente caçava, porque fazia botão de osso. É. E até as pessoas da vizinhança, sabendo disso, guardavam as latas, os vidros, o ferro velho. Eu ia catar, enchia aquele saco de ferro velho, ia no ferro velho e vendia, chegava em casa, Era só moeda que dava. Mas lá iam. Faz parte da minha infância. Que beleza que essas crianças, só com moedas, estão investindo naquilo que elas, na intuição de crianças, sabem. Aqui está o tesouro, aqui está o valor. Você entendeu perfeitamente. A Canção Nova é só isso, unicamente isto. Mas eu digo para você, vale a pena investir, porque aqui você encontra o caminho certo, aqui você encontra a direção certa. Nós apontamos para você a direção da bússola. Nós somos determinados como Maria Madalena. Você pode investir com confiança, porque isso leva você e a sua família, você e os seus filhos, para a ressurreição. Louvado seja Deus. Fica no altar como oferta para o Senhor. No altar não fica só a oferta da Raquel, mas a sua oferta, seu coração, sua vida e seu compromisso com a evangelização. Acabamos de transmitir um congresso maravilhoso. Acabamos de transmitir já uma semana inteira e já entramos no acampamento. Assim é a Canção Nova. Para que palestras como essa, palavras que trazem vida, que mudam vidas como essa, cheguem não só a você, mas todos aqueles que não conhecem a vida, a verdadeira vida. Graças a Deus também a Canção Nova tem tido a oportunidade de ser instrumento para muitas pessoas com a sua própria vida e experiência. Assim foi o livro da Luzia. Eu vi o Senhor, um livro maravilhoso também, que bem nessa linha dessa homilia, bem na linha de Maria Madalena, a Lu conta, testemunha toda a sua vivência e experiência de Deus. Tudo que se faz na Canção Nova é somente para a salvação de almas. Meu irmão, minha irmã, invista. Equipe Laranjinha está aqui, invista agora. Seja concreto, você em casa, o mais rápido possível. Invista, essa TV é sua, é para os seus, para que tenhamos essa vida borbulhando, não só em nosso coração, mas ao nosso redor, em nossas famílias, em nossas comunidades. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: teu sou, teu sou. Eu não sou nada, diga. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz, diante da cruz, só posso exclamar: Deus sou. Deus se ofereça, diga ao Senhor: toma, toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai. De joelhos te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza em minha pequenez, e posso dar-te eu só meu ser. Minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai. Eu sou, mais uma vez, diga: eu não sou nada, eu sou. não sou nada. Mas tu me amas. Mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz, Senhor. Diante da cruz. Só posso exclamar. Só posso exclamar. Eu sou. Afirma com coragem. Eu sou. Fica de pé e canta essa verdade. Diga: toma minhas mãos, te peço. Toma meus lábios. Te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou. Toma minhas mãos, diga, toma. Toma minhas mãos, te peço. Toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou. Eu sou.